Eles faz feiura, nós faz din-din. Mil pra você, mil pra mim. Eles faz feiura, nós faz din-din. Mil pra você, mil pra mim. Um brinde a mim, a mim mesmo. Que mudou tanto, que continuo mesmo. Ego, egoísmo, não achei o meu termo. Além do mundo que vivemos em comum, nada temos. Ninguém tem simpatia pelo vencedor. Já que não morri de ódio, não vou morrer de amor. Só quero a minha cota, não que entendam minha revolta. Flash não paga conta, prefiro as notas. Eles faz feiura, nós faz din-din. Mil pra você, mil pra mim. Eles faz feiura, nós faz din-din. Mil pra você, mil pra mim. Pra ter paz, ser terra, ter tempo. Ter liberdade, brindá-la com vinho branco. E apaga da memória o sofrimento. Só não preciso de dinheiro pra comprar respeito. Não se cresce, ainda é o rap. Achar que tá relax, já era seu Rolex. O ar demais estraga e sem ela ser nada. Tropeça e cai de cara na calçada da fama. Eles faz feiura, nós faz din-din. Mil pra você, mil pra mim. Eles faz feiura, nós faz din-din.